Jesus, Cristo vencedor. Jesus, Jesus, Cristo vencedor. Cinco letras preciosas brilham mais do que a luz. Este nome é poderoso, é o nome de Jesus. Fez um milagre em minha vida e me deu uma nova unção. Me salvou e me fez livre, deu-me um novo coração. Tudo estava perdido, era triste a minha história, mas Jesus, o pão da vida, chegou pra me dar vitória. Jesus, Jesus, Cristo vencedor. Jesus, Jesus, Cristo vencedor. Jesus, Jesus, Cristo vencedor. Jesus, Jesus, Cristo vencedor. Hoje então posso cantar que Jesus tudo mudou, quebrou o laço vencedor. Preste atenção, meu amigo, só Jesus, o bom pastor, que te livra do perigo, do seu peito tirador. Ele salva e te levanta, tua vida vai mudar. É Jesus o melhor amigo, basta só você aceitar. Jesus, Jesus, Jesus, Cristo vencedor. Jesus, Jesus, Cristo vencedor. Jesus, Jesus, Cristo vencedor. Cristo vencedor, Cristo vencedor.